sabia se era o último ou o primeiro. E todos eles eram bons aparentemente, só não distinguia qual deles o verdadeiro. Então Jesus se apresentou e me disse assim: naquele instante eu estava tão indeciso. Tão indeciso.